programa seguir contém doses, escalares, ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um KN News Science. Hoje, sexta-feira, dia 1º de março, o início desse mês maravilhoso de 2019. E a notícia dessa vez, Gregório? Olha só, direto do Japão, hein? Embarcação Hayabusa 2 toca o asteroide Ryugu. Eita porra! Vai começar os meca, caralho. Aqui é internacional. Então é isso. Eu sou o Bernardo. Eu sou o Gregório. E este é o KN News Science. Uhul! Está no ar mais um KN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Foi um toque breve, mas histórico, na superfície do asteroide Ryugu, às 7h29 da manhã no Japão, no dia 22 de fevereiro. A espaçonave Hayabusa 2 aterrissou em seu local de destino, onde disparou um projétil na superfície. A sonda começou a subir para a altitude de estacionamento, informou a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão em uma série de tweets. Porque Twitter, ele é a grande universal. Mídia internacional. Ele vai além das fronteiras terrestres. Que internacional, moleque. Universal, vai além da Terra. Uma parada aqui já tá em Ryugu. Já tá em Ryugu. A equipe da missão agora está esperando para confirmar se a espaçonave coletou uma amostra da rocha espacial. Se for bem sucedida, será apenas a segunda vez na história que uma sonda coletou uma amostra de um asteroide. É porque, pra quem não manja, asteroide é complexo, porque asteroide não tem gravidade. Então, tu chegar nele, pousar nele, sem ferrar com a sonda, é meio complicado. É muito mais difícil que um planeta. Primeiro que... Sim, exatamente. A área é menor, a área ela é mais... Como é que eu vou dizer? Ela é mais... É bem menor, mano. Você tem, tipo... Compara o tamanho de asteroide com a área de um planeta. Acidentada, né? Né? Ela é mais acidentada também. Porque ela não tem um formato redondo. Ele tem um formato bugado. Pois é. Então, tem pontos com mais e menos gravidade. É complexo. Então, após uma missão antecessora, a Hayabusa o fez em 2005. A manobra foi considerada um dos destaques de alto risco dessa missão. A superfície de Ryugu está completamente recheada e repleta de pedras que podem danificar a nave. Pra quem não percebeu, eu tentei me corrigir no meio da minha leitura que eu tinha errado antes. Então, a missão pretende devolver a amostra de material de asteroides à Terra no final de 2020 para estudo. O touchdown progrediu suavemente, disse Satoshi Hosoda, na agência espacial japonesa JAXA, em um webcast. As pessoas que estavam envolvidas estavam muito tensas, mas depois vimos sorrisos agradáveis e todos se abraçaram. Cara, eu imagino a cena, tá ligado? Todo mundo tensão assim, mano. É deve de boa. Ah, é, cara. Todo mundo se abraça. Top demais. A partir daqui não somos mais cientistas, somos irmãos. Somos japoneses. E o Ishii Tsuda, o gerente do projeto, da missão, confirmou mais tarde em uma conferência de imprensa que a sequência do disparo do projétil para coletar amostras havia acontecido como planejado. Quando a sonda pensou suavemente... Pensou. Filosofou, né, mano? Quando a sonda pousou suavemente no balde... Pensou, né? Mano? Pensou, né? Quando a sonda pousou suavemente, uma bala disparou para a superfície, levantando areia, seixos e fragmentos de rocha em uma câmara de coleta, chamada chifre de amostrador. Se isso falhar, o chifre tem dentes que podem elevar o material da superfície para a sonda. Hayabusa 2 começou sua lenta queda em direção a Ryugu cerca de 26 horas antes, partindo de uma altitude de 20 km, onde estava pairando. A gravidade fraca de Ryugu, gente, significa que é difícil de objetos permanecerem na órbita ao redor dele. Então, tem que ter uma necessidade maior de fixação, né? Então, como todo asteroide. Então, a espaçonave guiou autonomamente sua descida, pronta para abortar caso necessário, empurrando-se gentilmente para cima, né? Caso tivesse alguma anomalia, né? Qualquer coisa. À medida que a superfície do asteroide girava lentamente abaixo dela, a Hayabusa 2 ia se prendendo. Porque não tem como pousar direto. Tá? Pois é. Devagarzinho. Não dá certo. Porque tu imagina que o planeta, ele rotaciona, tá ligado? Uhum. Só que imagina como é que a rotação de um objeto que tem tipo um milésimo de centésimo do tamanho de um planeta. Sim. É rápido pra caralho. Bom, os cientistas da missão apelidaram o local de destino de L08E1. E eles selecionaram como uma das opções menos ruins no asteroide, que é quase totalmente coberto por rochas de tamanhos variados. Bater uma pedra durante uma manobra de toque, né, de touchdown, pode ter consequências desastrosas para a missão. Tá aí mais um problema dos asteroides, porque asteroide é fodido. Por isso que a gente fica mandando rover para asteroide. É complicado. A Hayabusa 2? A Hayabusa 2 foi lançada no final de 2014, chegou ao Yugo, um objeto de apenas 1 km de largura. 1 km de largura, cara. Meu Deus. Dá pra caminhar a pé. Dá pra caminhar a pé. Caralho. Pô, tu vai de uma ponta a outra em alguns minutos. Pô, foda. E é uma órbita não muito distante da Terra em junho de 2018. Não que eu caminhe 1 km por dia, mas se me desse a oportunidade, eu conseguiria. Se me desse a oportunidade. Ok. A embarcação da nave mãe já tentou três pequenas... Hoje tá difícil. A embarcação da nave mãe já lançou 3 pequenas sondas na superfície, de onde tiraram fotos em setembro e outubro. A próxima fase é ainda mais ousada, porque Hayabusa é só ousadia e alegria. Só disso, ninguém. A missão envolverá a Hayabusa 2 atirando um explosivo na superfície para criar uma pequena cratera. Pô, mano, tu manda explosivo em 1 km, eu espero que você seja, né, seja bem baixo o explosivo. É um estalinho. Estalinho. É um estalinho. Cara, a nave tentará então outro touchdown para baixo para cortar parte do material subsuperficial levantado do impacto. A sonda vai voltar para a Terra no final de 2019 e a sua cápsula de amostra deverá reentrar na atmosfera no final de 2020. É uma missão até rápida, né? Então, de 2014 a 2020 são 6 anos. É rapidinho. Pois é. Completo que tem que fazer ali. Eficiência e metodologia japonesa. Pois é, acabou. Se fosse a NASA, era 14, 20, 25. Se fosse a NASA, só 2069. Bom, é isso. Então é isso. Nós ficamos com o programa por aqui e nos vemos semana que vem com o QN de segunda-feira. Falou! Falou!